me importa se alguém me despreza, só porque eu sou um cristão fiel. Não importa os problemas da vida, pela fé vejo escrito meu nome no céu. Não importa se as leis deste mundo me põem sobre tudo um fardo cruel. O que importa é que eu sou vencedor, e no céu eu já sou um eleito de Deus. O que importa é que eu sou vencedor, e no céu eu já sou um eleito de Deus. Sou eleito de Deus, sou eleito de Deus. Quem me elegeu foi Jesus, morrendo na cruz, o seu sangue me deu. Sou eleito de Deus, sou eleito de Deus. Faço parte da nova geração, que por Cristo Jesus tem entrada nos céus. Me destruir, não importa porque sou eleito, e pouco me importo com esse viver aqui. Não importa ainda que eu sofrer, venha deste mundo minha vida tirar. O morrer para mim é viver, e já posso dizer, sou eleito de Deus. O morrer para mim é viver, e já posso dizer, sou eleito de Deus. Sou eleito de Deus, sou eleito de Deus. Quem me elegeu foi Jesus, morrendo na cruz, o seu sangue verteu. Sou eleito de Deus, sou eleito de Deus. Faço parte da nova geração, que por Cristo Jesus tem entrada nos céus. Faço parte da nova geração, que por Cristo Jesus tem entrada nos céus.